Bunda Pop Fest. Saúde. Um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. De Melody, o número 1 do estado do Pará. Você agora é Vitória System Sound. Sound 3D. 3D. 3D.